Bajar, Bajar Portman Foster. André 520, utilizado na área de decolar, pistão 0, vento 1, 5, 0 graus, 1, 0 rocha. Ali decola o San 3520. Zero, decola 226, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Boa noite, 3520, decolou na PUCA. Então, 3520, contato radar na decolagem, via saída PUCA, subindo a tua nível de voo 370. 370, via PUCA, alguma prova pra gente? Após coordenação com o centro, autorizado inicialmente Jamo, TAM 3520. Inicialmente o Jamo, aguardando prova mais à frente. 3520, autorizado direto João Pessoa. Direto João Pessoa, 3520, muito obrigado, Sara. 3896, deixa para 2 mil pés, sem restrições, ajuste no 017, autorização de procedimento de ele é efetuado, adição no 0, reposto estabilizado. Descendo para 2 mil, com ajuste no 017, está autorizado o procedimento de ele é efetuado, 3895. Pé 3520, chama o centro Recife, frequência 121, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 12685, a secundária 12545. Afirmativo. Obrigado, até daqui a pouco. Até, bom voo. Obrigado. 73 para o taxi. Estamos com 178 a bordo, 4 horas e 2 minutos, o Galeão. Contorno ao parque Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro 1017, valor. Está autorizado, Índia Alfa, 2295, 1017, 1073. Oi, Salvador, San 3816. San 3816, ajuste no 017, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 062 de nós. Tem autorizado o pouso, cabeceira 10 para o San 3816. Eu tô no meio, solo de 35, direita no 219. 219. 2, bom dia, muito bom dia, o gol 973, no ponto de espera da 10 e pronto. Gol 973, a linha e decola, pista no 0, vento 130 graus, 07 nós. A linha decola da 10, o 973. 03, da parte pressão. Alfa Juliette, pressão 3. 173, decolar 239, controle 120, decima 8. 1208, cima Lemos. 1273. Salvador, eu vou 1973. 1173, contato radar na decolagem via saída da El, submantenha nível de voo 360. Da El, radial 98, 360. 1973. Autoridade de Leda, voo 1173. Autoridade de Leda, voo 1173. Vai dirigir durante 5 milhas apenas à esquerda, pelo 190, devido a uma pequena formação aqui, ok? Pode vir, Leda, 1973. 1173, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. 251-3395, 1173. 061 autorizado Guarulhos, VPZ Luna 0 Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, Mótima, decola da pistola 0, após a decolagem primeira curva direita. Aciona 5134, controle 120, decimal 8. 0, VPZ Luna 0 Taubaté, da El, Leda, Mótima, decola da 10, direita após. 5134208. O número 61 é o corretivo, é o próximo SPEC, será mesmo? Ah, SPEC, será mesmo.